Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio Cedês vai gravar. DJ César, do R-Som Digital, tá por aqui, um abraço. Essa noite eu não dormi, só pensando em você. Descobri o teu abraço, um pedaço do infinito entre é gostoso. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor. Saudade. Ai, que saudade. A música do passado está presente. Essa noite eu não dormi, só pensando em você. Felipe, o Carapanã também, nosso amigo Brinquinho, o Léo, a Elisa também é do Brinquinho, um abraço. Comissão de frente já chegando. Aí, Robertinho! Feliz dia dos pais, meu irmão. Ele é patroa. Já chegaram por aqui bem cedinho. Tô aqui naquela sequência da Caixa Preta. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com Maca você. Roçada, é gostoso saudade. Do dia dos pais, alunçosa faz a festa. Fala, Palácio! A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde o sorriso, machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? Saudade. Quero cantar para mudar a situação. Joguemos o mar, cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo, por isso sou assim, por isso canto assim. Às vezes sou um poeta ou palhaço, possa mudar o presente. Lúcio CDs, a carroça da saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto. Meu parceiro Carequinha, já tá por aqui, um abraço a você. Carequinha! Do Wellington Franzinha comandando. A vida segue crescendo, paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor, o trabalho não rende e todo mundo se aborrece, até já perde o sorriso, se machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. O artista, cadê o artista? Luxuosa carroça da saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. D.J. Wellington. Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes. Ilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela ainda disse que havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Hoje eu senti cigana. E na sexta-feira estaremos no Caribe Show, viu galera? Sexta-feira, sábado em Borralho. E no domingo tem um festão pra galera, Pai Deguão. Mas será no Recreio, juntinho com Pop e Saudade. Segunda-feira tem Via Show. Que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes. Desilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Hoje eu senti cigana. Rolando o Palácio, a gente vai tocando. DJ Wellington Franjinha, Detona Caceteiro. Veja quantas lágrimas estou a derramar.

começando por aqui, Wellington Franginha. Meu querido Antoninho, Josias, no máximo. E claro, o palco central, Paulo Márcio. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã. Eu sou seu fã. Ah, meu bem. Luxuosa Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. A maior inovação em aparelhagem de todos os tempos. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. A Carroça. Gostei, gostou. Gostoso a gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. DJ do Povão. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. E com carinho aos poucos me cita. Eu não resisto sua tentação. Você invade meu mundo, não me dá tempo para. Galera chegando, é bem cedo ainda. Tem muita coisa boa pra rolar até 5 da manhã. Francisco. Não me dá tempo para pensar. Encanta. Calma, não te amistrua. Em minutos me faz sonhar. Você é demais.

ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ver agora, fazer você acreditar que eu sempre te amei. Aquela saudade é pra ideia, meu irmão. Fazer você saber que nada mais tem sentido, que nada é mais importante do que você. Luxuosa carroça da saudade. Versos de amor, sinto o ar, sonhos vividos. Vai pra cima, Robertinho! Que não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Restos de amor sinto no ar, sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você. E a galera dançando aquela saudade gostosa aqui no Palácio. Um pouquinho Foco Central, tem um Paulo Márcio, grande astro das noites paraenses. Tudo é sem graça. Essa apresentação de língua carroça. Que eu já te perdi. Todo amor que eu te dei. Sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Pra sempre te amarei, pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. Busca do sanfoneiro, Pantera! A minha vida pertence a você. Te adoro, querida, até morrer. Pra sempre te amarei, pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei. Sanfoneiro no 12 da Saudade. Comando, DJ Wellington Franginha. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Para meu sanfoneiro! Pra sempre te amarei, pra sempre. Alan, o sanfoneiro no 12 da saudade. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. Os manos da saudade na área, como é que é? A minha vida pertence a você. Te adoro, querido. Te amarei, pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi

que junto de mim fizeste um lindo trabalho. Amigo Wanderson. E nessa. Prometi a carroça é festa. Tá por aqui, o um abraço do Franja. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Uma música dessa, lá na terra firme, lá no quintal do Robertinho, papai. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.